Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Massa e espaço-tempo. Processos de medidas de grandezas. Vamos lá, Luiz. Mais rápido que eu sei que você pode. Isso aí, pai! Arrasa! Maravilha, Luiz. Você tá ficando pronto. Ih, me empolguei tanto que esqueci de marcar. Ah, filha. Mais uma então, Luiz. Agora com marcação de tempo, certo, Mari? Positivo. Pode apitar. Como vocês puderam perceber, nosso personagem Luiz Paulo Brasil está se preparando para uma prova de corrida. Uma prova de revezamento. Para isso, Luiz Paulo vai precisar fazer uma série de medições. E é aí que entra o nosso tema do programa. Medição. Medir é comparar uma grandeza com uma unidade de referência de mesma espécie e estabelecer o número, inteiro ou fracionário, de vezes que a grandeza contém a unidade. Agora, dá uma olhada onde isso vai parar. Olha lá, pai, quem tá chegando! Se eu dependesse só da torcida, já tava com o troféu na mão. Fala, Luiz Paulo! E aí, pai, como é que tá o treinamento? Tá indo, tá indo. A Mari tá aqui me ajudando. Tenho que medir tudo. Tempo, batimento cardíaco. Correr é mais complicado do que eu imaginava. É, meu amigo, tem que medir tudo mesmo. E o bom é que hoje temos recurso para medir praticamente tudo. Imagina na antiguidade, quando o homem sabia que precisava medir, mas não sabia como, com o quê ou de que jeito. Nossa, é mesmo, professor. Não tinha me dado conta disso. No Egito Antigo, por exemplo, como os habitantes dependiam das enchentes do rio Nilo para plantar, para preparar a terra, enfim, para a sobrevivência, eles logo descobriram formas para auxiliar nas medidas da região. Assim começa a nascer a geometria. Geo, terra. Metria, medida. Medida da terra. A astronomia, a partir da era cristã, começou a usar vários processos de medidas para localizar astros e também tentar entender como os planetas e, claro, a Terra, se organizavam no espaço. Ou seja, para compreender o mundo em que vive, o homem sempre precisou lançar mão de processos de medição. É, e o professor tem razão, caros ouvintes. Medida tem para tudo. Tudo tem que ter medida. Quer comprar água? Quanto? 1 litro ou 2? Espera no consultório do dentista? 10 minutos ou 2 horas? Vai de São Paulo para Ouro Preto? Quantos quilômetros? Em quanto tempo? Relógio, balança, fita métrica, ampulheta, cronômetro. Cada um mede uma coisa. Pode ser concreta ou abstrata. Pode ser o tempo, pode ser o vento. E agora é a vez do nosso amigo Luiz Paulo Brasil. Para correr, precisa medir o pulso, o tempo, o batimento. Sem isso, não ganha a prova de revezamento.